É isso aí, programa Sequência Máxima aqui na sua Clube FM 91.7, fazendo você muito mais feliz. Estamos juntos na programação Clube FM. E agora, gente, é a hora do nosso quadro Momento Saúde. Agora, na Clube FM. Na Clube FM. Momento Saúde. Apresentação, Catiane Lima. E hoje iremos receber mais uma vez aqui no Momento Saúde a doutora Joane Leone. Ela é pós-graduada em endocrinologia e metabologia. Tem cursos de homeostase, modulação hormonal, emagrecimento e performance. Hoje iremos falar sobre modulação hormonal. Gente, modulação hormonal é um tratamento que regula os hormônios e pode ser feito em homens e mulheres. Atenção homens, atenção mulheres, você pode estar precisando de uma modulação hormonal. E a partir de agora, vamos falar com ela então, dar as boas-vindas mais uma vez aqui no quadro Momento Saúde. Bom dia, doutora Joane Leone. Bom dia, Cátia, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui de novo. E hoje recebendo para a gente falar sobre a questão da modulação hormonal, saber realmente como funciona o tratamento, doutora. O que é modulação hormonal? Cate, é um tipo de terapia que foi desenvolvida para repor, para equilibrar os níveis hormonais, tanto de homens e mulheres, nas diversas faixas etárias. O nosso quadro Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, a doutora Joane Leone, que é pós-graduada em endocrinologia e metabologia. O doutor Cícero Pereira, mestre em DTM, dor orofacial e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Doutora, como é que funciona o tratamento de modulação hormonal? Cate, na maioria das vezes estimulamos a produção de forma natural. Né, a forma natural do corpo liberar testosterona e GH. É através de suplementos, através de fórmulas, através de exercício físico. Né, mas também tem um tratamento de repor realmente os hormônios. No geral, a maior parte da população, ela atinge o ápice da produção hormonal próximo aos 20 anos. E aos 30, começa a ocorrer um declínio hormonal, que se acentua conforme a idade. Quanto menos hormônio o ser humano produz, menos renovação celular ele tem. E essas células excessivamente envelhecidas são a porta de entrada de diversas patologias relacionadas ao envelhecimento. Doutora, quais são os benefícios da terapia da modulação hormonal? São vários benefícios, Kate. Dentre eles, eu posso citar que aumenta muito a sua disposição para atividades físicas, diminui um percentual de gordura corporal, estabilização de humor, maior facilidade para perder peso, aumento da libido, prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento, como Parkinson, Alzheimer e diabetes. São vários. Uma dúvida, existe algum risco durante o tratamento? Tudo depende de quem faz, Kate. É a sua saúde, é o seu bem maior que está em jogo. Não caia na tentação de repor hormônios em que os exames não mostram necessidade. É sempre bom procurar um médico que realmente entenda sobre o assunto. Os problemas causados por uma modulação ou uma reposição hormonal desnecessária são tantos que eu não conseguiria listá-los. Eu aconselho sempre o paciente perguntar ao médico o porquê da prescrição e o médico tem a obrigação de esclarecer a necessidade desse determinado hormônio. Doutora, quem pode fazer a modulação hormonal? Tudo depende de como está o eixo hormonal do paciente, né? Dos exames, dos resultados laboratoriais, das queixas do paciente e das patologias que ele tem. Histórias de câncer, doenças hepáticas, envolvimento na coagulação. É necessária uma avaliação completa para fazer a coisa certa. Estamos conversando com a doutora Joane Leone. Ela é pós-graduada em endocrinologia e metabologia. Tem cursos de homeostase, modulação hormonal, emagrecimento e performance. Momento Saúde tem o oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, doutora Joane Leone, doutor Cícero Pereira, mestre em DTM, dor orofacial e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Doutora, o que é hormônio bioidêntico? O hormônio bioidêntico é um hormônio que possui exatamente a mesma estrutura química e molecular encontrada nos hormônios produzidos no nosso corpo. Existem outros tipos de hormônios? Existem sim, Kate. Existem os hormônios de origem animal, exemplo, insulinas. Existem hormônios de origem de plantas, os fito-hormônios. E existem os hormônios sintéticos, que são os produzidos em laboratórios. Estamos quase chegando aqui ao final da nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo aqui no Momento Saúde com a doutora Joane Leone, ela que é graduada em endocrinologia e metabologia e tem cursos de homeostase, modulação hormonal, emagrecimento e performance, falando sobre este importante assunto que é modulação hormonal. Temos o oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da doutora Joane Leone, ela que é pós-graduada em endocrinologia e metabologia. Também o doutor Cícero Pereira, mestre em DTM, dor orofacial e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Doutora, existe um melhor hormônio para fazer a reposição? Kate, um estudo importante que utilizou a terapia hormonal sintética descobriu que eles aumentam o risco de AVC, de câncer de mama, de infarto, dentre outros. Mas com os hormônios bioidênticos, um estudo francês mostrou que eles não causam esses tipos de problemas. Lembrando que os sintéticos são hormônios produzidos em laboratórios e os bioidênticos são aqueles com as estruturas moleculares idênticas ao que o nosso corpo produz. É isso aí, conversamos com a doutora Joane Leone, pós-graduada em endocrinologia e metabologia, cursos de homeostase, modulação hormonal, emagrecimento e performance. Doutora, as suas considerações finais. Você que está em dúvida se realmente precisa ou não de fazer uma modulação hormonal, vamos fazer uma avaliação, conte comigo, né? Eu tenho um consultório na Clínica Lar Protegido no primeiro andar. Será um prazer. Muito bem, doutora Joane, até o próximo Momento Saúde, um forte abraço e, como sempre, já está fazendo parte aqui da nossa casa, aqui na Clube FM, no quadro Momento Saúde. Obrigada, Kátia, obrigada, ouvintes, um prazer enorme, todo meu. Satisfação é nossa, um forte abraço, tá chegando música aqui no nosso programa, chegando Vitor Clay, lembrando que o Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, doutora Joane Leone, doutor Cícero Pereira, mestre em DTM, dor orofacial e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Vamos de música, Vitor Clay, O Sol, voltamos já com muito mais aqui no Sequência Máxima.